Telefone Salvador, qual 2184? Qual 2184, contato radar, via C da Momo, suba para nível de voo 370. A Momo 370, voo 2184, quando possível pode coordenar para o Erifrotic. Gente, aguarde coordenação, voo 2184. Obrigado. Voo 2184, autorizado, direto pro Frotir. Presente, aprovou o Frotir, muito obrigado. 2184. É 45, chame o centro Recife, frequência 128, decimal 35, alterne 125, decimal 1. 2835, 251, agora 645. Voo 2184, chama centro Recife, frequência 125, decimal 45, alterne 126, decimal 85. Ok, vai chamar Recife 12545, alterne 12685, voo 2184, boa noite. É. próximo ponto de espera, pronto. Alô, 1705, pesada, linha de colapso, 28, vento 240 graus, 099. Linha de colo 28, boa, 1705. Paulo 51, no chame o controle de Salvador em 120, decimal 8. 208. Controle, eu vou no 705, boa noite. Vou no 705, boa noite, contato radar. Autorizado nível final 360, suba até o nível de voo 100, saída São Bruno. Inicialmente uma centena e depois vai subir para o 360, vou no 705. Qual a Leda está presente? Autorizado, Leda, vou no 705. 0. 705, autorizado subir para nível de voo 360. Subindo ao 360, voo 1705. Salvador, boa noite, voo 1168, 240 para 150, seguindo a informação INTA. Voo 1168, acione identificação via chegada TPIP 1, desça para nível de voo 080. Via TPIP 1, desce para o 080, aidente, voo 1168. Voo 1705, Xandão Centro Recife, frequência 128.35, alterne 125.1. 128.35, 251, bom trabalho. Bruno 68. Bruno 68. Como as condições de Salvador, 1000 de teto, 2500 de visibilidade, chuva forte sobre o campo. Ok, obrigado. Bruno 68. Prossiga. Ah, devido às condições de São Salvador, o voo 968 solicita uma espera em Alfrim. De voo 968, está autorizado óbito sobre a posição Alfrim, aguardando melhoras do campo. Ok, obrigado. Alfrim então vai programar uma célula conforme a espera. O 68, confirme, vai manter o PRIM no órbita no PRIM no 080? Afirmativo, o PRIM no 080. Beijo. Salvador, voo 968, poderia conseguir aumentar da última hora de Aracaju e Maceió, por favor? Voo 968, aguarde as condições de Aracaju. Obrigado. Plano 168. Plano 168. Informa as condições de Aracaju. Aracaju opera visual, vento 150 com 08 nós, temperatura 28, ajuste 1015. Maceió opera visual, vento 100 com 04 nós, cavoque, temperatura 25, visual. As condições, voo 1168. A 8 informa que as condições de Salvador ainda permanecem chuva forte e 1000 com 2500. Gente, ONU 168, a iniciativa espera agora em open. Gente, a meteu 080 em órbita ou deseja nível mais baixo? Não, 080 no mais, tá bom. Gente. Obrigado. ele nos informa que agora Salvador opera 1000 de teto, 3000 de visibilidade e chuva moderada. Ah, confirma 1000 de teto, 3000 de visibilidade? Afirmo. Salvador Approach, boa noite, Europa 083, descending 160, approaching Nicar Information Kilo, Airbus 330. Europa 083, qual que é a identification? Descent flight level 060 via EPIT arrival QNH 1015. Descent flight level 60 via EPIT arrival QNH 1015, Europa 083. Controle, o Gol 1168 vai aguardar mais um pouco para prosseguir, ok? Entre em 50. Gente, Gol 1168. Jan 3484, decolou o 17, chame o controle de Salvador em 120.8. 120.8, Jan 3484. Contato radar na decolagem SUS aviação voando para o nível 340, livre da restrição de uma centena. Só voa, estou em direto a 340, 3484. 3484, autorizado direto Leda. Direto Leda, 3484. Jan 3484, informa o tráfego 12 horas, 1 ou 2 milhas, rumo noroeste, nordeste, no momento efetuando órbita na posição O3 da chegada TPP1 no nível 080. Oi, Leda, está presente. Sim, estamos voando direto Leda, 3484. O tráfego efetuando órbita é o 1738. Direto, informação. 3484, só para ajudar os colegas da aproximação para Salvador, a pista está molhada, está quase seca. Não está encharcada, não tem água, não tem nada. Grato, 3484, pela informação. Plano 1168, copiou a informação do tráfego decolado de Salvador? Afirmativo, grato pela informação, colega e o controle. Gente. Tá legal. No 68 informo que o campo opera 1000 de teto, 3000 de visibilidade e chuva leve. Chuva leve agora com 1000 de teto e 3000 de visibilidade. Obrigado, bom nome, 68. Mono 68, então vai prosseguir na aproximação. Gente, o Mono 168 está autorizado a drogar a estação do PRIM após a curva de aproximação. Bloqueio o PRIM e prossegue na chegada do PIP 1, desça para 2000 pés, ajuste 1-0-5 da presente. 2000 pés, 1-0-5, vai curvar então à direita para o PRIM, Mono 168. Europa 083, reduce to speed 220 knots. Reducing speed 220, Europa 083. 34884, confirme por quantas milhas da matéria pro 230? 80 milhas, 34884. Deixe autorizado de giro, 34884. 34884. O número 168 está autorizado a manter a presente velocidade, é o número 1 na aproximação. Sim, vai manter a velocidade, o número 1 na aproximação, o número 1 no 68. Número 68, de operação para procedimentos eletros da pista 28. Curva à esquerda para o 030, limite radial 1-10 de Salvador. 030, radial 1-10 de Salvador. Boa, 1-1-68. 1-1, em caso de falhas, atingir o limite autorizado, resume para o Juzan e completar o procedimento eletros do. Em caso de falha, atingir, vou Juzan e completo o ILS. Boa, 1-1-68. Europa 083 sends 4,000 feet QMH1015. Reduce to speed now 200 knots, number 2 for approach. Okay, reducing 6,000, 1015 and reducing 200, Europa 083. And Europa 083 reaching 6,000. Europa 083 descend 4,000 feet QNH1015. Descend 4,000, Europa 083. T3484 chame Recife na frequência no 28.35, alterno no 25.1. 2835, T3484. Europa 083, reduce to speed now 170 knots. Reducing 170 knots, Europa 083. localizador cuja à esquerda, proa 330. Autorizado LS e reporte estabilizado. 330, livre LS, estabilizado. Voo 1168.